enquanto os homens viam um escravo, Deus não viu assim. Deus viu em José um governador. Enquanto todos viam um jovem desprezado, o menor da casa de Jessé, Deus viu em Davi um grande rei. Deus vê muito além do que o homem vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê oportunidade pra você crescer. Deus vê muito além do que o homem vê. Ele olha os detalhes, olha dentro de você. Deus vê muito além do que o homem vê. Por mais que ninguém acredite, Deus acredita em você. Se o colocaram no banco dos réus, dizendo que ninguém vai lhe salvar, pode a mãe esquecer o filho que gerou, mas Deus nunca o esquecerá. Eu sei que a dor o leva ao desespero e o faz pensar que está só, mas Deus, o autor da sua vida, está escrevendo sua obra de amor. Deus é muito além do que o homem vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê oportunidade pra você crescer. Deus vê muito além do que o homem vê. Ele olha os detalhes, olha dentro de você. Deus vê muito além do que o homem vê. Por mais que ninguém acredite, Deus acredita em você. Por não entender o agir de Deus, você pensa em desistir e limita o seu olhar apenas no que vê. Cuida dos detalhes, pensando em você. Quando o homem olha e vê a dificuldade, mas Deus vê oportunidade.